chegando agora para o terceiro bloco da nossa 56ª edição, onde vamos falar da segunda etapa do Chase, né? Mais uma vitória da equipe Penske, dessa vez o Joey Logano, a quarta dele na temporada já, em New Hampshire, desta vez, né, onde foi realizada a prova, a segunda do Chase, 28ª do campeonato. Sem mais delongas, eu já vou chamar o Leonardo Guina para trazer os seus comentários, os seus destaques, depois o Elião, e aí nós vamos debater aí o que aconteceu lá em Lowdown, lá em New Hampshire, nessa etapa do Chase aí. Bom, pessoal, então, a corrida aconteceu domingo à tarde, lá em New Hampshire, ou Lowdown, como vocês preferirem. O curioso aqui é que o Joey Logano venceu na sua corrida, onde ele fez a sua primeira largada na Sprint Cup, né? Claro que ele não seria essa a primeira corrida, que ele teve um DNQ naquele ano, até que ele ia correr, mas choveu, não pôde participar da corrida. Eu não lembro agora onde que foi, mas ele teve três DNQ, né? Ele teve em Richmond. Não, mas o primeiro que ele ia fazer a corrida foi quando choveu. Eu sei que ele teve um em Richmond e teve outro no em Atlanta. Foi em Richmond mesmo, que antes da corrida... ia ser antes do Chase, né? Antes de começar o Chase, ele ia correr, aí o carro, como o carro dele estava fora do top 35, choveu e não participou da corrida. E essa largada dele em Lowdown aconteceu o seguinte: ele estava inscrito no 02, que foi inscrito primeiro. Depois o carro foi retirado e ele entrou com o carro número 96, porque eles compraram os pontos do carro número 96 na época, que era do Jeff Morad lá. E aí foi quando ele largou no Kansas, nesse mesmo 96. De verdade, ele só classificou mesmo no Texas. E classificou, na verdade, ele entrou, ele largou em 43º, né? Que ele veio no 02 mesmo da Gibbs. Nas demais tentativas que ele fez com o 02, sendo que em Lowdown ele foi retirado, né, do entrelist, compraram o carro número 96 para usarem os pontos e colocaram ele na prova. Então, de verdade, ele largou só no 02 lá no Texas, na 34ª etapa lá. Em Atlanta, que foi antes, ele não conseguiu se classificar. Exatamente. Aí foi, então, Lowdown, a primeira corrida dele que ele conseguiu fazer a sua primeira largada na Sprint Cup. Ele vence também. O curioso é que ele vence também a sua primeira corrida no Chase, onde ele fez a sua primeira largada e onde ele também conseguiu a sua primeira vitória também na Sprint Cup. Ou seja, New Hampshire estava tudo soprando ao favor dele, do Joey Logano. Então tá aí, quarta vitória de Joey Logano no ano. Opa, Joey Logano no ano. Fazendo frente ali ao Brad Keselowski ali, apenas uma vitória atrás, alguns pontos de diferença entre eles aí, né? Alguns não, né? Um ponto de diferença entre eles. Então, eu creio que Brad Keselowski e Joey Logano, realmente, se alguém quiser tirar o título deles aí, vai ter que colocar os dois para sambar aí, vai ter que chegar para sambar, porque os dois estão muito bem, a Penske está muito boa. A Ford já empurrando essa equipe aí. E assim, vai ficar complicado aí para quem quiser buscar o título e tirar o título deles aí. O outro destaque meu aqui também, pessoal, vai ser um destaque duplo, né? Vai ser o Kyle Larson ou o John McMurray. O Kyle Larson terminou a corrida em segundo e o John McMurray terminou a corrida em quarto. Aí eu andei pesquisando aqui nos 9 anos já da Ganassi, correndo já na Sprint Cup. O melhor ano da Ganassi foi lá em 2001, quando o Stanley Marlin disputou o título, né? Ou melhor, tentou disputar o título, e teve um terceiro aquele ano. E ele conseguiu 2 vitórias, 12 top 5 e 20 top 10 aquele ano lá, o Stanley Marlin. Depois disso, apareceram outros pilotos, né? Conseguiram vitórias aqui, mas também nada de tão expressivo assim. Esse ano também nada de expressivo, ambos não estão no Chase, tanto o Kyle Larson como o Jamie McMurray, né? Mas o Jamie McMurray já tem uma vitória, digamos, fora do campeonato, que venceu a corrida de US$1 milhão, venceu o All-Star Week, né? O Jamie McMurray. E curiosamente aqui, o equilíbrio entre ambos, né? O Kyle Larson tem 7 top 5 e 13 top 10, e o Jamie McMurray tem 4 top 5 e 10 top 10. Então os dois estão muito próximos ali. É realmente o melhor ano da Ganassi nessa história, aí, nesses 9 anos aí de NASCAR. Aí. É o melhor ano da Ganassi, onde que tem dois carros fortes, dois carros que competem e lutam por vitórias. Pode ser o melhor ano da equipe, mas desde 2001 do Stirling Marlin, teve um ano que o Montoya levou o carro pro Chase. Não, mas é o melhor ano da equipe. Do time completo, mas em termos de carros solitários, ainda não. Não, eu tô ainda falando... Ainda não. É, eu tô falando do time como um todo. É o melhor ano do time Ganassi. Tanto é que em 2001, quem corria em 2001 com o Stirling Marlin era o Jason Leffler. Jason Leffler conseguiu um top team apenas. Então, assim, a Ganassi nunca conseguiu ter dois carros fortes. Esse ano ela consegue ter dois carros mais fortes. Não são os melhores carros, mas é uma equipe que vem com motor Hendrix, empurrado por Hendrix, que não é equipamento ruim, com certeza o melhor, um dos melhores motores da Chevrolet. Fez uma excelente mudança de fornecedor aí a Ganassi. Então, assim, então o investimento realmente valeu a pena. Tá aí o resultado dos dois aí, conseguindo fazer um bom ano aí, tanto financeiramente como pro crescimento dos dois pilotos aí, tanto um novato como o Jamie McMurray, que já é um piloto mais velho de casa aí. Com certeza, o melhor ano da Ganassi aí. E mais um destaque também, pessoal, meu, foi o Brian Vickers. O Brian Vickers que fechou o top 10, né, terminou a corrida em décimo colocado, fechando o top 10. Parabéns para o Brian Vickers. Infelizmente, o Brian Vickers não tá no Chase. E só recordando que o Brian Vickers conseguiu vencer essa corrida, já conseguiu vencer essa corrida aí em anos passados. É? Então, pessoal, Joe Logano venceu, né? A Penske dando suas cartas aí, já garantindo seus pilotos na próxima fase. O Keselowski seguinte, 3 vitórias seguidas, né? O Logano agora 4 vitórias seguidas. Eu não sei, mas eu acho que desde os melhores tempos de. Nem sei se os melhores tempos de Jack Roush, a Ford tinha conseguido um desempenho tão expressivo, né? Kevin Harvick, mais uma vez, teve chance de vencer e não conseguiu concretizar. Eu até estava comentando mais cedo que pelo equipamento, pelo desempenho consistente das provas, eu acho que o Harvick deveria ter vencido pelo menos umas 6 provas esse ano. Os carros da Penske também, eu acho que estão no mesmo nível ali. O Kyle Larson eu vou deixar para o Pedro falar. O terceiro destaque fica para o Jimmy Johnson, né? Ninguém está vendo o Jimmy Johnson correr praticamente esse case. Nesse fim de semana ele estava ali quietinho, conseguiu um grande resultado. Pontos importantes para se classificar para a próxima fase. É o maior medo da NASCAR, né? Brincando com o nosso amigo, eu acho que é o Wander, né? Que é fã do Jimmy Johnson, né? Mas a NASCAR vai mudar esse regulamento. O JJ é regular a temporada inteira, chega em home, o Jeff Knauss põe um carro, como o Léo diz, apelão, né? Um equipamento vencedor e ninguém segura ele lá. Mas o Jimmy Johnson tá aí. Quietinho ali, somou seus pontos e já tá com a classificação praticamente encaminhada. Segundo destaque vai para um dos caras da primeira etapa do Chase, foi o Alex Almirola, né? Ninguém notou muito, né? Mas no final ele apareceu forte ali em sexto lugar, mostrando que talvez seja o melhor momento da RPM em relação ao campeonato em muito tempo, né, Pedro? Ele ali em sexto lugar, pena o problema em Chicago, né? Mas se ele manter esse conjunto para Dover, eu acho que ele se classifica. Outro cara que eu quero destacar aqui é o Dale Earnhardt Jr., né? Também não apareceu muito, mas somou pontos importantes. E o terceiro, né, é o Kyle Busch, né, que teve problemas ali. Teve, eu acho que teve até sorte de não ter tido um dano muito maior no seu carro. Teve cabeça, foi agressivo e teve cabeça fria. Parabéns para a sua equipe que conseguiu consertar o carro e conseguiu um top 10 ali no oitavo. É uma pontuação que também o coloca a caminho de classificar para a próxima fase. É, eu lamento pelo Denny Hamlin, né, que teve um grande início de dia, mas é o que eu falei há dias atrás. É, parece que o Hamlin pousou uma nuvenzinha negra ali e mesmo que ele faça um grande trabalho, acontece alguma coisa que atrapalha os seus objetivos. Pedro Mugarty? Bom, maravilha. É, falar um pouco sobre o Joe Logano, acho que para mim é até meio fácil, né? Eu vou dar uma de Milton Neves aqui, não sei se alguém acompanha muito o esporte lá, mas eu sempre avisei sobre o Joe Logano, acho que ninguém me escutava, né? O próprio Gibbs, se tivesse perguntado para mim alguns anos atrás, eu tinha falado para ele ter mantido ele na equipe. Óbvio que foi uma boa trazer o Matt Kenseth, né? Mas o Joe Logano, ele é muito bom, cara. Ele é fora de série. E eu quero ver como que vai ser esse jogo intelectual dentro da Penske, ele e o Keselowski são amigos, quando chegar na hora da verdade, se realmente vão conseguir colocar os dois carros, e se foram para Miami os dois, como que vai ser essa guerra psicológica aí, né? Cara, Pedro, é... sim. vai ser um desenho lá, o Baby Zambando Verhead, né? É, exatamente, os dois são bem parecidos, Então, assim, a Penske perfeita, né, cara, 9 vitórias, igualada com a Hendrick, com apenas 2 carros, né, o mesmo número de vitórias. É, assim, trabalho fantástico, fantástico do time. Cara, o Keselowski correndo como se não tivesse classificado, como se estivesse na posição que o Almirola está ocupando, assim, lutando para vencer, tendo problemas, se recuperando, coisa linda mesmo de se ver o trabalho do Keselowski. Até o Eric Gabriel fez que é colunista lá do Extra Time, fez uma matéria falando sobre isso, citando o Keselowski e o Kyle Larson. Assim, trabalhos fantásticos mesmo, assim. É, sobre o Kyle Larson, bom, sobre o Joe Logano eu já falei, né? Eu acho que ele tá maduro. Ano passado eu apostei nele para ser campeão, como aposta mesmo, assim, né? Eu tinha colocado o Jimmy Johnson como favorito, mas quando eu defini o meu campeonato, eu tinha colocado o Joe Logano campeão. Não foi daquela vez, teve problema no começo. Mas esse formato de chase, que eu odeio, mas estou passando a gostar, estou criando um amor nele agora, por tudo isso que está acontecendo, até por essa forma como chegamos em Dover, já vamos ter uma final antecipada, assim, vamos ter 4 finais, na verdade, né? Então isso aí está tornando um negócio bem interessante. Então, essa vontade dos caras de continuarem competindo é muito bacana. É, o Joe Logano fez um belo trabalho, óbvio, né? Por vencer a prova. No final ele apareceu mesmo como favorito, desbancando o Kevin Harvick. Falar o quê do Kyle Larson, cara? 2 finais de semana praticamente perfeitos do carro número 42 e do Kyle Larson. Até gostei do Léo ter trazido o Jamie Mac na conversa. A Ganassi está muito bem realmente nessas duas últimas etapas. O ano vem sendo muito bom. Uma pena o Kyle Larson não estar no Chase. Se ele estivesse no Chase, hoje ele seria o quarto colocado, ocupando a vaga do Jimmy Johnson ali, ó. Entendeu? Mas a gente teve, por exemplo, o Almirola vencendo em Daytona numa circunstância de chuva. Não vou criticar a participação do Almirola, até porque ele está fazendo por merecer estar no Chase. O 6º lugar da prova em New Hampshire prova isso. E o trabalho que ele vinha fazendo em Chicago antes do problema de motor também mostra que ele realmente merecia, que a equipe está focada. O Egil Allmendinger também não está mal, você pode olhar, ele é 10º no colocado. Então, assim, talvez o Casey Kane tenha entrado para mim, foi uma injustiça, eu vou ser bem honesto, e ter tirado o Kyle Larson. Mas, assim, alheio a tudo isso, o Kyle Larson está fazendo um excelente trabalho. Não duvido de vitória dele até o final do ano, como disse isso no começo da temporada, que ele sim teria chance de vencer. Jamie Mac também fazendo um trabalho excelente também. Cara, o menino ia ser 4º se ele tivesse já praticamente classificado, estaria, né? Ia precisar de um resultado horrível em Dover para não se classificar para o próximo round. Mas o Si não participa e ele continua fazendo um excelente trabalho e sendo um fator nas provas aí. Pode acontecer, né? De por um ponto, quem sabe, por causa do Kyle Larson, algum piloto ficar de fora. Brian Vickers muito bem destacado pelo Hélio. A gente não pode deixar de mencionar o trabalho do Austin Dillon também, que terminou em 11º, assim como do Martin Truex Jr. 12º, e do AJ Allmendinger, que foi 13º. O AJ, para mim, está um come quieto danado, vai se classificar e vamos ver o que ele vai fazer nessa segunda parte aí. É, o Auro Camirola já citei, né? Acabou em 6º, excelente trabalho também do time. E o Jimmy Johnson bem destacado pelo Hélio. É, chega na hora, ele frustra o Brian France, frustra todo mundo lá que mexe com a negra, ele é problemático mesmo. O diretor de competição não sabe o que faz, os caras vão mudar os carros, vão fazer tudo novo e sempre o Jimmy Johnson está batendo a porta ali. Deus Júnior foi consistente o suficiente, é, terminando em 9º, para se manter tranquilo, para se classificar para o próximo round. E aí, uma galera que sofreu com azar, né? Por exemplo, Jeff Gordon teve problemas, Kurt Busch teve problemas, é, quem mais aí? Danny Hamlin teve problemas, Matt Kenseth teve problemas, Kyle Busch teve problemas, Kyle Busch, cara, Casey Kane, inclusive. Ele já é um problema, Casey Kane, O Casey Kane é um problema. O Ryan Newman passou por problemas também, né? O Derrick Jr. teve problema. É, mas se recuperou, né? Então a prova foi bem bacana, assim, ela virou tipo um wild card, né? New Hampshire virou um wild card, derrubou bastante gente, é, e trouxe mais emoção para essa etapa de Dover, porque caras que estavam fora da briga, como o Arik Almirola, o próprio AJ Allmendinger, voltaram a respirar com esses maus resultados aí. O Greg Biffle teve uma sobrevida também, o próprio Casey Kane, o Kyle Busch era o cara que tinha mais a perder. É, fez um final de prova fantástico, cara. Conseguiu entrar no top 10, terminou em 8º. É, de se aplaudir o trabalho da equipe número 18 no domingo lá em New Hampshire. É, eu, que não sou o maior apreciador do trabalho do Kyle Busch, tenho que dar o braço a torcer. É, que foi um trabalho fantástico mesmo em New Hampshire. É, a gente só não pode esquecer que depois de Dover vem Kansas. É, vou trazer os números aqui então do campeonato. E daí tem uma planilha aqui que explica melhor o que vai acontecer. Vamos falar de Chase, né? A gente não precisa falar dos outros pilotos que estão fora. A gente já falou do Kyle Larson e do McMurray. É, o Keselowski lidera com o Lugano, mas assim, liderar não importa nada, né? Leva um ponto de vantagem. Vamos falar dos classificados. Os dois estão classificados. Então, independente do que acontecer em Dover, eles estão dentro. O Kevin Harvick tem 41 pontos. Acima da zona de corte. Então o Kevin Harvick, ele precisa terminar em 41º para ele se classificar. O Jimmy Johnson tem 31 pontos atrás. Então ele tem que chegar ali à frente do cara que terminar em 12º ali. Até ele pode chegar até 31 posições atrás. Mesmo caso do Dale Earnhardt Jr., só que são 28 pontos, empatado com o Kyle Busch. O Jeff Gordon leva 21 pontos, né? Então ele pode perder 21 posições em relação ao piloto que estiver em 13º ali. No caso, hoje seria o Hamlin, que vem 6 pontos atrás do Newman. Aí do Cal Edwards, cara, que é o 8º, ele leva 8 pontos de vantagem pro Danny Hamlin, né? Ele tem mais 8 da linha de corte. Empatado com o Kenseth. O Allmendinger vem 1 ponto atrás. O Casey Kane vem 1 ponto atrás. O Ryan Newman vem empatado com o Casey Kane. Daí o Danny Hamlin vem 6 atrás. O Biffle vem empatado com o Hamlin. E o Kurt Busch vem 2 atrás. Assim como o Arik Almirola vem 2 atrás do Kurt Busch. Para exemplificar o negócio. O Cal Edwards, ele leva hoje 12 pontos de vantagem para o Arik Almirola. 12 pontos. É isso aí. Leva 12 pontos de vantagem para o Matt Kenseth, na verdade, né? O Matt Kenseth leva 12 pontos para o Arik Almirola. Então, seriam 12 posições. É, então, esses 8 pilotos estão separados em 12 posições. Então, o cara que tiver um problema em Dover, bicho, desse bolo de 8 pilotos aí, Kenseth, Edwards, AJ, Casey Kane, Ryan Newman, Danny Hamlin, Greg Biffle, Kurt Busch, Arik Almirola... Quem tiver problema, tá na roça. Porque tá todo mundo muito perto. E como é um ponto por posição, o cara que teve um incidente ali desse bolo, por exemplo, o Matt Kenseth, teve um probleminha, Qualquer um desses caras que chegarem na frente dele, não precisa ser todo mundo. Quatro pilotos que chegarem na frente dele aí, já joga ele para 12º. Mais um piloto que passar ele, ele já está automaticamente fora. Então, assim, vai ser um pega para capar entre 8 carros. É, a gente vai ter que ver aí Kenseth, Edwards, AJ, Casey Kenney, Newman, ficar monitorando ele na pista e ficar vendo onde está o Hamilton, onde está o Bifo, onde está o Buchão e onde está o Almirola. É, não sei nem o que dizer do que vai acontecer. Hoje eu descartaria AJ Allmendinger e Casey Kenney. Eu acho que esses dois vão cair fora e eu acredito que o Almirola e o Denny Hamlin entrem. Né? Mas nada impede que os quatro caras que estão hoje nessa... são seis, né? São o Newman, o Casey Kenney, o AJ, são cinco. O Edwards e o Kenseth, se esses cinco aí... Se quatro desses cinco ficarem de fora, não é nada de anormal, assim, pelo tanto que as equipes estão competitivas e pela possibilidade de problemas, porque agora não é hora de ninguém tirar o pé, agora é hora de fincar a bota mesmo. Elião, é você, campeonato. Pode ser você, Hélio, se o Léo não estiver disponível. Então, interessante, né, Pedro? É, pelo menos que eu briga, então, vamos. Pode falar, Léo, pode falar. Não, pode falar. Tacaripau. Pode falar que estou escutando as informações aqui para falar. Não, pode mandar, Léo, pode mandar. Tacaripau aí. Não, pode, não acabei ainda, pode ir. Vocês parem de brigar, fala, Hélio. Sem problema. Então, eu gosto do reject, né, as brigas tipo Bump Day, né, na Indy 500, os duas lá para definir os classificados para Daytona 500, né, os Go Homers lá, eu vou adorar, né, porque a gente vai ter uma luta ali para saber quem vai sobreviver, né, isso é sempre interessante, né. Como é a primeira vez que a NASCAR está utilizando esse sistema, né, a gente vai... Tem bastante curiosidade para ver como que vão ser as atenções durante a prova, porque no fim, na parte final, nós vamos estar mais prestando atenção em quem vai conseguir se safar ali com 15º, 16º lugar, do que aqueles que vão até vencer a corrida, talvez uma vitória, uma terceira vitória da Penske, que vai ficar em segundo plano, uma classificação heróica de um Almirola, de um Almendinger. Eu diria, como você falou, Pedro, nós vamos ter 4 decisões. Eu diria que a gente vai ter 3 em Richmond, essa 26ª etapa que definia quem se classificava para o Chase, em termos vai acontecer 3 vezes agora nessa fase final. A gente vai ver o pessoal lutando para sobreviver, ou seja, a briga para se classificar, a tensão vai ser maior do que quem vai vencer a corrida propriamente, né? É, são 9 pilotos para 5 vagas, né? Divididos aí por 12 pontos. 12 pontos no clássica... nessa pontuação nova da NASCAR aí, são 12 posições, né, para ser bem claro, assim. Então, vai ser um grande teste, Pedro, para ver se isso vai dar certo, né, porque eu entendo que a NASCAR, as consultorias que eles fizeram, eram o quê? Para você ter uma espécie de final para puxar a atenção do público, né, e digamos que no método antigo, chegando agora em New Hampshire, dos 12 classificados, 5, 6, 7 já eram, né? Já esquece que já foi. A gente, agora, na terceira etapa, a gente teríamos quantos? Uns 4 ou 5, né? Com alguma chance, sendo bem otimista. Agora não. Então, esse eu acho que é a jogada da NASCAR. Como eu falei lá atrás, lá em março, abril, quando saiu esse regulamento. Eu só vou, não é ser em cima do muro, né, mas eu acho que só dá para ter uma opinião muito consistente sobre isso depois da segunda, terceira vez, porque pode ser um sucesso esse ano, ano que vem pode não dar certo, pode ter um outro fator entrando, né, enfim. Bom, para falar aí do novo sistema aí, parece ser um sistema bem interessante. Agora, começando agora, né, começando o sistema aí, vamos ter, assim, 3 corridas. Domingo agora já tem um primeiro corte, onde 3 pilotos quatro pilotos vão deixar de disputar o título. Eu estou olhando aqui, o menos importante agora vem sendo os pontos, né? Os pontos, quem é líder, quem está em oitavo, quem está em sétimo, quem está em quinto, não vem sendo tão importante, mas assim, o importante é o cara manter-se longe da zona de corte, e essa zona de corte vai vir avançando cada vez mais. E o mais interessante, a próxima zona de corte, o próximo corte vai acontecer após a corrida de Talladega. Então, vamos com certeza ter uma Talladega aí muito, muito, muito mesmo, muito, muito agitada mesmo, hein? Que vai ser interessante. Bom, o campeonato por pontos, né? O Pedro até falou mesmo aqui. O Keselowski, Logan, eles lideram o campeonato, mas sem muita expressão, né? Sem muito fundamento essa liderança aí, já que os dois estão classificados já automaticamente com as vitórias para a próxima fase. Então, isso aí eles podem bater, pode deixar de viajar para Dover, que os dois carros já estão já em para o Chase na próxima corrida. Bom, corte. O Rennie vem menos 6 pontos, o Briffle menos 6, o Kurt Busch menos 8 e o Almirola menos 10. Infelizmente, eu vou ter que cortar Kurt Busch e Erik Almirola. O Denny Hamlin pode ser classifica e sai fora aí o Ryan Newman da vida aí. Já que eu andei olhando aqui, o Ryan Newman, ele não é muito bom em Dover. Pedro? Eu não descartaria o Renan, não. Opa! Perdão, meu Deus do céu, engasguei. Desculpa. Foi falar do Ryan Newman, me deu até uma tosse. Não, eu não descartaria o Ryan Newman, discordo de você, mas tudo bem. Cada um tem a sua opinião aqui e ela deve ser respeitada pelo coleguinha, né? Mas eu acho que AJ e Casey Kane devem cair fora. O Hélio já falou que não tem como dar palpite, mas ele fez algumas menções aí sobre coisa, mas palpite nós vamos dar no bloco de palpite. Bom, acho que até perdi o fio da meada com esse meu tosse que eu tive aqui, essa pigarra. Eu tava lembrando aqui, cara, que essa corrida teve 15 bandeiras amarelas. Ela foi uma das provas com mais intervenções, ela foi a prova com maior número de intervenções no ano, né? Passou o Martinsville, que teve 14, foram 63 das 300 voltas em bandeiras amarelas, bandeira amarela. Tivemos acidente de todo jeito, detrito. Teve uma hora lá que a gente nem teve corrida, era verde, amarela, amarela, verde, amarela, verde, amarela. Bom, mais alguma coisa para essa etapa aí de New Hampshire? Já falamos um pouco sobre o campeonato, Joe Logano, Kyle Larson, Kevin Harvick. O que mais que estamos devendo? Cal Edwards, como eu falei antes do Chase, no Twitter lá, o Cal Edwards, ele ganhou duas corridas, mas não encheu os olhos, não encheu os olhos de ninguém, né? Eu acho que isso mais ou menos diz o que é o ano dele e as perspectivas dele daqui para frente. Eu acho que o Edwards está levando o um negócio em banho-maria, né? Então, assim, não tem muito o que dizer sobre ele. Acho E que outro ponto, Léo, já vim finalizar, se interessar aí. Assim, New Hampshire é uma pista que, notoriamente, não é a favorita dos fãs da NASCAR. Assim, a própria Pocono, né? É uma pista tradicional, mas também nunca trouxe as melhores corridas da categoria, como Fontana. Acho engraçado esse ano como que esse novo carro, já do ano passado, algumas pistas que não traziam corridas tão excitantes assim, vem com provas espetaculares, como foi essa de, não sei se para você foi tão espetacular, mas eu achei bastante movimentada, com aquela raiz da prova de short track, né? Aquela prova em pista curta, né? Tudo bem que no final, né? A parte final que eu acompanhei não estava tão, o pessoal não estava tão nesse esquema, mas no início, para metade da prova, foi bem movimentada. A gente vê corridas como o Richmond, que todo mundo aqui adora, né? A pista de Richmond, que foi uma chatice, né? Foi só Só deu que Keselowski, né? Parecia outra categoria. É uma minha observação só. Leonardo, Pedro. Bom, pra mim é isso aí mesmo, Elião. A Ford, né? A Ford tem um bom histórico em Dover, por isso que eu penso que vai ser uma coisa bem interessante para os Fords. Já que a Ford tem, se casa muito bem aí com a Nationwide e com os pilotos da. Perdão. A Ford casa muito bem com os pilotos da Sprint Cup, né? E sim, tem um time mais forte, que é a Ford, que é a Penske, né? E tem também o Edwards aí, a fim de garimpar alguma coisa aí, já nesse último ano dele aí de House. Maravilha. Como eu disse, pra mim tá cozinhando o galo aí, já tem um tempo na House. Tava querendo sair, eu acho que ele só tava esperando o contrato mesmo se dar por encerrado mesmo e não renovar. Bom, então nós vamos encerrando esse bloco da Sprint Cup. Nós vamos voltar aí com o bloco de perguntas e palpites aí, uma novidade no bloco de perguntas, né? A gente tem perguntas em áudio agora. Então a gente vai voltar aí para tocar esse bloco de perguntas e deixar também nossos palpites para as etapas de Dover da Nationwide Sprint Cup e de Las Vegas da Truck Series.